Todo mundo. Todo mundo. Chega junto, chega junto, chega junto, chega junto. Todo mundo chega junto na onda do bate-volta. Pega a coleguinha pelo braço, não solta. Leva para o meio do salão e se esculhamba naquela empolgação característica do samba. Cara feia, fome com vontade de comer. Sorriso transborda, engorda e faz crescer. Parece que a parada te espera pra espairecer. A pessoa amada tá procurando você. E aparece que você merece tudo que te apetece. Ajoelha e faz a prece, dos amigos não esquece. Abre logo seu espaço, deixa de cagaço. Pega impulso, se joga no meio daquele abraço. Chega quando eu me aconchega, chega, me comove. Me pega, me paga, me leva, me lava, me love. Nega, você me acomoda no dia que chove. Me pega, me paga, me leva, me lava, me love. Mas a rima em cabina, o amor é de Oxalá. Eu passarei, mãe, cabina, a benção vou pegar. Na casa de mãe cabina, seu nome vou falar. Vou pedir pra mãe cabina, o axé dos orixá. Olha eu aí, oi, o baijá. Benza lá e aqui, oi, no Ogunjá. Bala de café, fi, roda, roda. Logo no deve no canto A. Protege meu amor, guarda de todo mal. Vi USB no padê digital. Copia meu amor, Ctrl C, Ctrl V. Meu patuá tá no meu HD. Vai erinlê, vai pra rua jogar. Criança dançando dá gosto de olhar. Menino, menina, criado no doce. Cuidado com a bronca, o cavalo da coice. Tenha muito cuidado com sua princesa. Vem devagar quando a fogueira tá acesa. Dê muito carinho e muita atenção. Solte o que vai dentro do seu coração. Esse é o brinquedo que se brinca de dois. Gostoso misturar como feijão com arroz. Se lambuza toda, dando gargalhada. No banho de mar fica ensolarada. Somos Ibeji, somos carne e unha. Eu te amo mais do que eu pressupunha. Sempre descoberta, a verdade nua. Junto de você minha cabeça flutua. Nega, quando eu me aconchega, chega, me comove. Me pega, me paga, me leva, me lava, me love. Nega, você me acomoda no dia que chove. Me pega, me paga, me leva, me lava, me love. Cabina, o amor é de Oxalá. Eu passarei, mãe cabina, a benção vou pegar. Na casa de mãe cabina, seu nome vou falar. Vou pedir pra mãe cabina, o axé dos orixás. Olha eu aí, oi, o baijá. Já, bala de café, fi, roda.